Se você tem rabitão, eu troco tua limite com as filhas. Vai começando o Xuriá. Comecei. Albinário chegando. Vai começando o Xuriá. O Xuriá chegou, trazendo a novidade do verão. Chegou. Empinando o rabetão. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Rabo, rabo, rabo, rabo, rabo, rabo, rabetão. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. O Luxúria chegou, trazendo a novidade do verão. Chegou, trazendo a novidade do verão. Eu quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Eu quero isso, bebê! Vai! Eu quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Que rapaz é essa, bebê? Joga pra cima, vai, vai! Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando pro pai da minha! Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Rabo, rabo, rabetão. Quero ver todas novinhas empinando o rabetão. Ela senta com carinho no colinho do papai, porque sabe que a felicidade tá no meu bolso.